Yeah, Antlers Mentals. Yo, a fase mental. Se liga nessa. Seres humanos que passam de fase e elevam o seu nível, passando por obstáculos, inimigos com poderes incríveis. Escolha sua arma e siga em frente. Procure itens escondidos pra aumentar o poder do combatente. Cuidado com as armadilhas e atenção nos vários avisos. Qualquer lugar pode ter alguém disposto a oferecer perigo. Acumule bônus pra usar quando você precisar. Se alimentar da magia que alguém possa te proporcionar, ou pra adquirir conhecimento na longa batalha. Você precisa de proventos pra suprir alguma falha. Ninguém sabe, às vezes entramos em lugares errados, perdemos parte de nosso sangue que precisa ser recuperado. Pisamos em algum lugar cheio de monstros adormecidos. Só se der muita sorte pra nenhum deles ter sentido que alguém de hostilidade está pisando no seu castelo. Eles já sabem que nós chegamos desde quando estávamos perto. A vida é como um jogo de passar de fase. Se você perde, volta do início até se livrar da maldade. Só que não tem segunda chance e nem vida extra. Atenção é necessária pra enfrentar o que te espera. A vida é como um jogo de passar de fase. Se você perde, volta do início até se livrar da maldade. Só que não tem segunda chance e nem vida extra. Atenção é necessária pra enfrentar o que te espera. Eles mandam seus melhores soldados pra vir de encontro e tentar eliminar aquele que sempre esteve pronto. Tem que aceitar o ponto certo pra vencer o mestre e obter a sua técnica aqui na fase terrestre. Encare a sua vida como um jogo onde precisa vencer. Isso só vai acontecer quando você começar a perceber que existem pontos na sua vida que você perdeu demais. Só agora consegue ver que tinha que ter se preparado mais. O foco é necessário, pois o oponente não tem dó. Ele acaba com a sua vida e você fica na pior. Se tiver algum crédito, ainda pode continuar. Mas se tiver tudo esgotado, então vai ter que recomeçar do início, do começo da primeira fase novamente. É só prestar atenção nos poderes da sua mente, que comanda toda a massa corpórea como uma máquina. Tem o poder de te salvar e manter você nessa jornada. A vida é como um jogo de passar de fase. Se você perde, volta do início até se livrar da maldade. Só que não tem segunda chance e nem vida extra. Atenção é necessária pra enfrentar o que te espera. A vida é como um jogo de passar de fase. Se você perde, volta do início até se livrar da maldade. Só que não tem segunda chance e nem vida extra. Atenção é necessária pra enfrentar o que te espera.